Segura o hit. Guilherme Benuto, Ana Castela e Adriano Rude. Vamos assim, ó. Ai, se eu achasse uma boca igual a sua, era bom demais. Ai, ai, ai. Se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz. Eu até caço na noite recém-embalada, mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça. Aí eu ligo pra você de madrugada, você até tira uma com a minha cara e fala: cê não acha um beijo desse nunca? Um cabelo batendo na bunda, um corpão de 1,70 m, que dá duas, três foda e aguenta. A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa. É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa, mas não acha mais não. Ai, se eu achasse uma boca igual a sua, era bom demais. Ai, ai, ai, se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz. Eu até caço na noite, resenha e balada, mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça. Aí eu ligo pra você de madrugada, você atende, tira uma com a minha cara e fala: cê não acha um beijo desse nunca? Um cabelo batendo na bunda, um corpão de 1,70 m, que dá duas, três, fala e aguenta. Boiadeira dessa só tem uma, com um cabelo batendo na bunda, com um corpão de 1,70 m, que dá duas, três, foda e aguenta. Cê não acha um beijo desse nunca? Um cabelo batendo na bunda, um corpão de 1,70 m, que dá duas, três, foda e aguenta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É saudade demais. Ei, mulher, hein? Bagunçou com nós tudo, viu, os meninos? Vixe.